controle Salvador para o ponto ideal, passarem 224. 3.000 pés em descida dos 224, 1018. 1018, 3.000, 224. Laredo 2224, desce e mantenha 2000 pés, 2018, após intap, ou melhor, intap, intercepta, está reporte no localizador. Positivo, 2000 com 2018, intap por interceptação, vai reportar no localizador o passageiro 2224. Guantro. Descend, maintain flight level 050, bond arrival, maintain my arrival. That's correct. Estabilizado no LS, Nazaredo. Nazaredo, chama a torre no 895. 895, bom final de semana, hein? Realmente. Obrigado. Oi, Salvador. Cordial, boa noite, Nazaredo 2224. Ainda umas 2 milhas para cima e trem baixo. Ok, boa noite. O passarelo 2224, tráfego avistado, ajuste 1018. O vento é 1050 graus, 07 norte, está livre pouso na 10. 1050 07, livre pouso na 10, passarelo 2227. O passarelo 2224. É, foi reportado aí ultimamente laser, aí raios laser aí na aproximação final à sua direita. É aqui no Parque de Exposições. O senhor conhece a área? Positivo, conheço. Se tiver laser eu vou informá-lo, ok? Pô, a gente já informou também aqui a Polícia Militar para tomar as providências aí. Ok. Obrigado pela informação. Nada. Tan 3126, boa noite, desse mantém 6000, descendo via chegada Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 1098, Tan 3126. Tan 6212, clear, descend to 2000 via Mari Arrive. Certíssima final 2224, sem lasers. Acho que deu certo, né, polícia? Ok, ciente, livre pouso, passarei 2224. 224, né? Passarelo 2224 no solo aos 10, ao livrar à direita, chame o solo 121 no decimal 1, obrigado pela informação e tenha uma boa noite. direita, 217, obrigado, boa noite. É 121, o décima 1. Ah, 211, desculpa. Salve, Salvador, boa noite, passarelo 22, 24, passarelo 224, boa noite. Tá livre o táxi, Alfa e Kilo, para o pátio 3, a posição é 04. Fique atento ao sinalizador. Alfa 3, pátio 3, posição 4, 224. Prossiga. É número 2 para pouso. Tá 3126, desce até 3000, ajuste permanece no 08. 6212, clear, fine approach, runway 10. Yep, fine approach, runway 10, ILS 6-3, Scanair 6212. Então, 3126, desse mantenha 2000. 2000, 3126. Complete fine approach, Pentagonal Tower, 118, this is about 95. T-95, have a great night, guys, thank you. Alright. Então, 3126, autorizando final e ali. 3126, ciente. Tower, good evening, Oceanair 6212, ILS X-ray, runway 10. 6212, have the traffic in sight. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. Altimeter setting 1018. Check landing gear, please. We'll check landing gear when it's down, Oceanair 6212. Oceanair 6212 now has the landing gear down and locked. Clear to land, runway 10, 150 degrees 08 knots. Clear to land, runway 10, antenna 6212. Complete final LS, M2, 1118, décimo 95. 1895, boa noite. Boa. All ground frequency 121.1, you're ground at 24. Roger that, we'll call ground to one located. 6212. Na escuta da torre? Afirmo, ia chamar agora 3126, vai passar o externo baixado e travado. Livre pouso, pistão a zero, ventona 50 graus 79. Pouso livre 3120, 26. Number 3, position number 1. Hey, Alpha Kilo to April number 3, position extend number 1, ocean air 6312. Retorno pistão no zero, vento 160 graus, 62 de nós, e o ajuste no zero no 8 para o TAN 3126. Gente, o pouso livre para o TAN 3126. 868, autorizado Salvador, Aracaju, via rota do plano 230, nível Puca, Alfa Romeo uniforme à saída, decola da 10, esquerda após, 5073 o código, 1198 controle. Correto, chama pronto, portão 01. Ah, 3126, pouso aos 28, libera a direita, chama só no 21-1, dando passagem ao Airbus da Oceanair na Alfa. F219, confere. 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa. Vai dar passagem ao Airbus da Oceanair. Então 3126. Ok, já temos. Após. Chame só ali no 211. Obrigado, boa. Alô, tá 3126, entra na frente. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, obrigado. Watch out for Air Marshal. Have him inside. Thank you very much. Great night for you guys. Boa noite, senhor. Tráfego Salvador, boa noite, com o 970, informação Bravo, autorização Campina Grande. Uno 70 para Campina Grande, autorizado via rota do plano, Upper Zulu 10 Neuma Foz DCT, decola da 10 esquerda Foz, o nível 370, o código 5077, a saída será Puca Transição Zipar, o código confirmando 5077 e o controle 1198. Campina Grande autorizado 370, Pesolo 10, Neuma direto, decola da 10, curva esquerda, Pucas e Paz, 1198, 5077, gol 1170.3. Ao final, ele é? Autorizado, Xanema 25. Argentina 1912, squawk ident, descend maintain 3000 feet, altimeter 1018, expect LS at 3 runway 10, descend via until 3000. Via Maré Arrival. Via Maré Arrival, 3000 feet. Affirmative. noite, comando Bravo. Voo 972, boa noite, ascendente estação, desse mantém 4000. Ajuste 908, via chegada Mari, aguarde procedimento ILS X-Ray. Voo 1972. Via chegada Mari, voo 1972. Voo 1868 livre no portão 01, chama pro táxi. Chama táxi, boa noite. 6258 autorizado, final LS. Autorizado 6258, grato. Alô, Salvador, gol 1170, função 3, feedback acionamento. 1170, aguarda, aeronave da companhia de APJ 101, é o número 2 no setor. Aguarda. Localizador, violeta, chanel, 250. Agora a torre, 118.195, bom pulso. 18.95, gratidão, bom trabalho. Argentina, 1912, descend maintain 2000, clear final approach. Descend 2000, clear final approach, runway 1, 1, 1, 1, 1. 1972, descend maintain 3000. Externo da 10, sinal normal, baixar travado. 1895. Ah, desculpe, senhor. 350, passou externo, baixar travado.